love you. Obrigado. Controle Salvador, boa, 13858, cruza 2000 na Momo. Delta 981, uma boa noite. Boa noite, controle, Gol 1096, passando 1500 agora. Controle, boa noite, Gol 1096. 360, vigilância. Muito obrigado, uma boa. Adoro uma boa noite, só que na minha 3 no 0. 3-0, sobre o freio, cruzando e estacionamento. 3-1-0.